Vai pra remota 13, gol 1396. Bom, Mike, posso na Quebec para o cruzamento, Juliette Tango Zulu. Salvador, boa tarde, eu sou 4118, com a Juliette, com o PIX 360. Cardoso 4118, prepara a subida da EL, só um minuto para a copa. Da EL, nosso estudo. Paulo, está 3155 para pushback, acionamento no 08. Aguarde na 3155, previsão de mais 2 a 3 minutos. Escuta, 3155. Autorizado o chinamento 321 e vai empurrar um pouco a retaguarda da aeronave, ok? Vamos ingressar um Boeing na remota 13. Está livre iniciar, empurrando um pouco a retaguarda, coordenação com a equipe. Chame para o táxi. Sim, está autorizado então para o curso de acionamento ali, com recurso para a aeronave. Na escuta 4118. Mas o 4118 com fins 360 autorizado, aerovia para Zulu 16, decola da 10 com curva direita na subida da EL, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5425, controle 120.8. Autorizado com fins 360, upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Transponder 5425, controle 120.8, azul 4118. Mike, portão 3, chame pronto, pushback, azul 418. Chamará para pushback, 4118. Paulo Salvador, trip 5627, pátio 3, pushback acionamento. 9, eu vou 64. 627. Paulo, muito boa tarde, eu vou no 648, na Fox. Agora 648 via Alfa Guaranante da Juliette para ingresso. Alfa Guaranante da Juliette, agora 648. Tomador, vou bater, vou bater o Sierra da Vopá. Sierra da Vopá, prossiga. Boa tarde, o Sierra da Vopá tem a Juliette 90 para Paulo Afonso, possível. O Sierra da Vopá, autorização. Foi possível autorizar a gente a acionar a turbina direita, que é para a gente ter bateria, que nós estamos sem externo. A gente agradece. Livre acionamento para Patango Sierra Hotel Papá, Paulo Afonso 090 autorizado via Whisky 1, vai decolar da 17 ou da 10? 10, 10. 10 com curva esquerda na subida Lotar, via Whisky 1, aciona 5423, controle 120.8, 2186. Decolando da 10, curva esquerda, 5423, 118.6, não copiou o restante, poderia confirmar pra gente? Nível 090 autorizado, via Whisky 1, com curva esquerda após a decolagem, pistão no 0, subida Lotar. Lotar, positivo, Sierra Hotel Papá. Autorizaria acionamento à direita? Nível 090 e aerovia Whisky 1, ok? 090, Whisky no 0, Sierra Hotel Papá. Whisky 1, apenas Whisky 1. 090 nível, Sierra Hotel Papá, está livre acionamento e chame pronto para o táxi. Livre acionamento, Whisky 1, positivo, obrigado. Solo, hoje chamei a 327 para o táxi com 109 a bordo, 3 horas, alterna Aracaju. Índia Alfa, ponte espera 2186, ajuste ao no 0 no 7, bom voo, boa tarde, chamei a 327. Até a ponte espera da 1-1, 18-6, boa tarde. 1-0. Oxanar 6314, via Juliette, portão 01, observando a saída do Fokker da companhia. Via Juliette, no portão 01, Oxanar 6314. O F5729 segue o tráfego à frente, o Airbus Avianca, Juliette, portão 02. Ciente, o 5729 seguindo a Avianca para o portão 02. Para o táxi, Oxanar 6321 com 96 a bordo. Autonomia de 4 e 3, alterna Goiânia. 096 a bordo? Afirmativo, 096. Táxi autorizado, reporte passando através do portão 62 para prosseguir o Oceania 6321. 6621. Pode a passagem do Oceania estar autorizada para 3155? Aguarde, tá 3155, aguarde. Alô, Salvador, 35627 para o táxi. 65 a bordo, 2h40, alterna Recife. Uno, 1-0. Saída do 2861, chega da Amanda, está para o 1-0-0. Do 2231, voe Duna. Vai voar Duna, Margarida, obrigado. Passagem ao mesmo e após ingresso via Juliette para o portão 10, portão 10, voo 807. Para 0, para da Avianca, Juliette para 10, 1807. Oceania 6321, próximo ao 612. Prossegue até Ponte Espera via Índia e Alfa. Número 2 em Ponte Espera, quando pronto, 8186, ajuste no 017, bom voo e boa tarde, 6321 da Oceania. Índia Alfa, Ponte Espera, 8186, 17 agora, pronto. Torre Ocean 6327, pronto. A linha decola pistão 10, vento 120 graus, 119, ajuste no 017. Informo um helicóptero efetuando sobrevoo a 500 pés no litoral norte, não vai interferir com o seu perfil de saída. Quente, livre, alinhar e decolar de imediato na 10, Ocean 6327. Dando confirmação do gate, Mike Fryer, ok, mantenha a presente posição. Mantenha a posição. Está autorizado prosseguir via parte principal, segunda direita, via Índia e Alfa, seguindo as boias da Avianca. Número 2 no ponto espera, 2186, ajuste no 017, bom voo e boa tarde. Prossegue, parte principal, Índia, ponto de espera, chama a torre, 35627, obrigado. E a 321 ali mantém ponto, ali mantém cabeceiro no zero. Oi, Salvador, poderia confirmar a hora do pouso do gol na 1396? 1396, um minuto, aguarde. Okay. Reporte na saída do pátio 3 para cruzar o pátio principal, que é o Tapapá. Pátio 3 para cruzar o principal, que é o Tapapá. Então, 3155, portão 8, tá livre, chame táxi. Autorizado a reporte táxi, 3155. No 398 pousou os 48. Tá ok, obrigado. É 6327, decolado aos 1900 e controle 1208. 208, pode acabar. Controle Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 327 na saída da Euleda, cruza 2000 para o 1160. Vem 6327, contato radar, sou para o 1160, fui Dael. Proade Dael, 6327. Prossegue táxi em frente via parte principal, segunda direita via Indy Alpha, ponte para 2186, ajuste no 018, 1018 agora, tem um bom voo e boa tarde, senhor Alta Papá. Obrigado, boa tarde, segunda direita, chama 1186, até a próxima. Ingressa via Juliette, portão 08, após a passagem do tráfego pegando forte, ok? Positivo, após a passagem do Bandeirante à esquerda, prossegue Juliette para 08, gol 648. Afirmativo, Bandeirante, portão 08, gol 648, correto. Salvador de Papa Santo Serra, Salva Papa Santo. Primeira nave chamou Torre. Sierra Hotel Papá. Sierra Hotel Papá, prossiga. Você está com ponto de espera na sua escuta, Sierra Hotel Papá? Sim, a gente mantém o ponto de espera. Salvador, passaria do 2231. Siga 2231. Nós estamos com a indicação de um tráfego aqui a 20 milhas, nossa previsão de uma hora, sem altimetria. Passaria 2231, não há tráfego conhecido no radar. Está confirmando 10 milhas. 10 milhas? 10, 10, 10 milhas. Gente, passaria 2231, há tráfego para informar na posição de uma hora, 10 milhas. É, mas agora sumiu. E para sua informação, nós estamos no topo agora. Confirme? Para sua informação, nós estamos no topo. Estamos pensando o quê? Nossa posição de voo, senhorita, é no topo agora. Passa 2 e 3. Da 3155, Fernando Galeão, com 3 horas e 50, COB 180. Qual foi o B? 180, 180. Copiado 180 graus, táxi via parte principal, Indy Alpha, com aspirador 1186, ajuste no 017. Então, bom voo e boa tarde, está 3155. Baixo Indy Alpha 186, no 017, 3155, bom dia. Olá, boa tarde. Gente, passaria 2331, cumpre a resolução, não há atraso conhecido pelo controle. Ok, vamos manter proa 070 então, senhorita. Gente, bater proa 070. Sim, e sai do nosso instrumento aqui. Controle, Xanamia 321. Xanamia 321, contato para 380, sair da árvore. 380, sair da árvore. Para uma anotação, seria aí na posição de 3 horas aproximadamente, ou passaria 2231? Agora 2 horas. Gente, só para informação, poderá haver tráfego no setor da Itaparica, que é um aeródromo aí, a baixa altitude, e que não estamos recebendo nenhuma informação aqui no nosso radar, ok? Pode cumprir a RA e reporte quando tiver condição de voar direto aí em Duna para completar a aproximação. Estamos retornando para a proa de Duna para completar a aproximação. Passaria do 2231 na proa de Duna, descendo para 2000 pés. Ajustando a 017, já pode estabilizar o localizador? Ciente, na proa de Duna, descendo para 2000 com o 017, já pode estar estabilizado. Lima, Kilo Zulu, desça para 4000 pés. Ajuste no 017. 4000 pés. 0 no 7. O 627, decolador 06 e o controle em 1208. É 120.8, controle 5627, boa tarde. 1327, tá na Kombi? TP5627, boa tarde, contato radar, suba para 130, perfil da Kombi. Tem subida, Kombi 130. Papá mantém ponto, espera, correção, mantém cabeceira 1-0, a aeronave que decolou à sua frente, realiza um perfil saída próximo ao da sua saída lotar. Tané 6327, chama em centro Recife, 128 decimal 8. 288, 6327, boa. Autorizado, chama de ataque, 4-1-1-8. Papatango, Serra até o Papá, o vento 1-0 graus, 1-3 mais, e o ajuste 1-0-1-7, livre decolagem, pistão 1-0. A saída 2-3-1 estabilizado? Negativo visual, senhorita. Firme? Visual com a pista. Quente, chame Torre, 1-8, decimal 6. Obrigado, tenha uma boa tarde. Torre de Salvador, Batalha, Passaredo 2231, localizado ao Ieres. Passaredo 2231, continua a aproximação, reporte embaixo, travado. Vento 1-0 graus, 1-3 nós. Ajuste 1-0, 1-7. Ciente, o nosso trem já está embaixo, travado, com 1017, Passaredo 2231. Aguardando autorização de pouso, Passaredo 2231. Ciente, não aguardo a sua autorização, Passaredo. Serra até o Papa, decolada 09, controle 1208. Presidente, bom for arrival, clear down flight level 50, Portugal 020. Série do 2231, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 14 nós, e o ajuste 1017. Livre pouso, passaredo 2231. Serra até o Papá, na escuta da torre. Até o Papá, confirma o horário. Até o Papá, decolada 09, controle 208. Atenta aeronave efetuando sobrevoo no litoral norte, 500 pés, o helicóptero. Estamos aqui 2000, sim, até o Papá. Controle 1208. Chamar. 1-0 graus, 1-3 nós. Depois passaremos 2-2-3-1. Observando o paciente, o Serra da Papá. Chamou o Sol? Aqui o Papa Vitor, prossiga. Plano aqui o Papa Vitor. Carga da CLS, aguarde aqui o Papa Vitor. que eu vou ver, tu aguarde. Para o táxi azul 4118, 121 a bordo, 2 horas e 50, Galeão. De Alfa, ponte para 2186, ajuste 1018, bom voo e boa tarde, azul 4118. Pode ser Deus. Autorizado, ponto espera da 10, torre 386, 4118, ajustado 618. Laredo 2231, solo aos 11, livre à direita ao livrar solo em 1 dos 1 decimal 9. 219. Zulu, desça para 2000 pés, ajuste 9097, autorizado final LS, reposto estabilizado. 2000, é ponto estabilizado, lembra aquilo, Zulu. Tá 3155, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 13 mais, e o ajuste no 0 no 8. 0118, livre decolagem, dono 03, 1155. Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Tá de volta, por favor. Tá ok. Tá pra entrar de Confirme o Papatango Yankee Serra Serra, que chamou a torre? Yankee Serra Serra, tá abandonando aqui o Jamar, pretende realizar pouso aí no Pátio 4? Pátio 4, o seguinte, o Yankee Serra Serra foi na proa do Serra November, ingresso na final da 1-7, o Yankee Serra Serra. Proa Serra November, para 1-7, o Papatango Yankee Serra Serra. Boa tarde, azul, boa. Espera, dá 1-0, pronto. 1-1-8, a linha mantém pistão 1-0. A linha mantém 1-0, azul 4-1-1-8. 3-1-5-5, decolado 1-4, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa tarde, 3-1-5-5. Ó, Vitor, na escuta. Saída da Dial, cruza 1200 pés. Está entregando 55, contato radar, suba nível de voo 340, saída da Dial. Confirme 3155. Contato radar, suba nível de voo 340, saída da Dial. Está 3155. 340 na saída da Dial, 3155. Lima que o Zulu informe será pousar na pista 10 ou a 17? 10, senhorita. Sente. Lima Kilo Bravo, confirma o horário do seu plano? Sente. Obrigado. O 4118 mantém a cabeceira 1-0. Mantendo alinhado na 1-0, 4-1-1-8. Yankee Serra Serra, direto pátio 4, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós, o ajuste no 0 no 8, reporta no solo controlado, evitando sobrevoo de aeronaves. 1-0 no 8, reportaram no solo controlado, sem sobrevoo de aeronaves, o Papatão Yankee Serra Serra. Controle, 3P5627. E ascensão até os 150 como nível final. Aguarde 3P5627. Guardando. Tráfego Petrolina, aeroporto 380. 763 no 4, temos o 340. Copia ou aguarde 38? Copia 340. Ok, só um instantinho, por gentileza. Até para Momo. Vou conferir. Afirmativo, Momo, Momo, transição, flop. 763 no 4, guardando. Decolagem 10, azul 4118. É a Lima Kilo Zolom. Pesado, aerovia Penzulu 16, decolando a 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo com meu índio Delta Eco Bridge. Aciona 5456, controle 120, decimal 8. Zero pela Penzulu 16, saída. Decola da pista 10 com curva direita após decolagem no perfil da El Leda, depois direto Bridge. 5456 no transponder e o controle operando 20, decimal 8, é o 5729 na ponte número 2. Vai, portão 2, chame pronto, pushback, web 579. Vamos mandar quando pronto, 5729. Na 63 no 4, Petrolina, copia o 340. Prossiga na escuta, copia. Na 63 no 4, Petrolina, nível 340, está autorizado, Pesulo 20, aerovia, decola da 10, com curva esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5447, controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina, nível 340, Pesulo 20, decola da pista 10, curva esquerda, Momo, transição Flock, 5447, controle. Sem restrições, 360 da El, 4118. Tô na escuta do solo. 4118, vai dar o da presente. Voando da El da presente. Vou confirmar então, vai cancelar o voo, é isso? Para esse toque remetido aí no pátio 4 e após esse retorno para o Jauá. Mas o toque remetido na pista é considerável que se faça o toque remetido. Agora para estacionamento no pátio é necessário que faça um novo plano de notificação, como é o caso, ok? O senhor vai sair agora de Salvador e voltar pro Serra Novembro ou tu voa local, confirma? Estimativo, seria nova notificação, ok? Toca remetido seria na pista, se eu tocasse e remetesse na pista aí não haveria problema, mas como liberou a pista e prosseguiu pro pátio, é necessário que faça nova notificação. Te mantenha ali, Maquilo Bravo. Merelo. Padrão 07, prossiga.